Música no seu 95,3 FM para toda a nossa querida São Carlos e região. Sim, sim, sim. E para todo mundo, através do site www.radio.fiscar.br. Começa agora mais uma edição, número 123, programa Independência ou Marte. Sim, edição número 123, Independência ou Marte. 123, é verdade. Mas tem que falar isso, achei muito engraçado. Bom, edição número 123 do Independência ou Marte. 2 horas de programa, como vocês estão habituados aí, passeando, fazendo um panorama, um mosaico da nossa música contemporânea brasileira, música independente brasileira. Sempre apresentados por mim, Jovem Palerose, meu compadre irmão aqui, Felipe Silva. Uou. E o que, que a gente busca com esse programa, Felipe? Esse projeto, na verdade, né? Programa, acho que é pequeno falar em programa, né? Apesar de ser muito legal fazer esse programa. Exatamente, né? Este é o nosso principal braço, nosso principal veículo, programa de 2 horas voltado à diversidade de estilos e eventos, né? Que movimentam aí a nova música, a atual música, a música contemporânea brasileira. E a partir disso aí, nós buscamos desenvolver várias ações, né? Tanto aí no campo da produção de conteúdo, né? Com vídeos, produção de textos, resenhas de discos e shows que você pode acompanhar no nosso blog, independenciaomarte.blogspot.com. E a gente também, né, vem aí desenvolvendo o trabalho de produção cultural, trazendo grupos musicais para se apresentarem aqui em São Carlos. Além disso, tem outros braços do projeto, como a discotecagem radiofônica Independência ou Marte, a seleção aí do que a gente pesquisa aqui pro programa, a gente coloca na pista, faz umas mixagens doidas, coloca efeito, um monte de sample maluco e tal, e tenta fazer o pessoal se divertir um pouco. Tem a oficina de produção radiofônica também, que é uma coisa que a gente vem realizando bastante aí, trazendo um pouco do conhecimento desenvolvido ao longo do programa. Então a gente põe isso em copyleft mesmo, assim, né? Propaga para as outras pessoas, mostra como, sei lá, mostra algumas técnicas, algumas ideias e propõe que elas desenvolvam ideias próprias a partir disso. Bom, você pode saber mais sobre a gente também acessando o Orkut, MySpace, Twitter, YouTube. Só não vale falar igual o Cláudio de Clóvis, né? PornTube, essas coisas assim, Fotolog. Mas procura aí na internet, estamos por aí, sempre produzindo algumas coisas, uploadando outras. Estamos por aí. Exatamente. Para interagir com este universo, o caminho mais fácil é o nosso e-mail, independenciaomarte@gmail.com. Ou para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo nessa noite de segunda-feira, é só dar um grito, é só dar um salve aqui no MSN da Rádio UFSCar. Basta adicionar o contato radioufscar@hotmail.com para teclar com a gente. TC com a gente. Bom, aproveito para mandar um salve aí para os ouvintes da reprise, sábado, 3 horas da tarde. Para quem baixa o programa no blog, né, que sempre fica disponível para baixar. E para todos os ouvintes aí na Rádio Rock Alive, na Rádio EBTK também lá em Porto Alegre. De onde também saem esses camaradas sangue bons aí do BG. Aumenta o som, hein, fi. Bem na hora que acabou a música. Vamos aqui, meu. Falei pra aumentar pra próxima música aí, ó. Groovezão bom, funkzeira, na veia, proveitosa prática. Manda do nosso conhecido compadre Brown. Brown. Ai, ai, eita. Vou tirar o irmão aí. Olha o que dá. Sonzeira, que trouxe Sonzeira lançada em 2007. Qual o barulhinho dele batendo na mesa aqui? Sonzeira lançada em 2007, quase uma big band aí, vários negros, como eles mesmos falam, se apertando no palco. Infelizmente a gente nunca viu ao vivo, mas o som é massa mesmo, hein, cara? Groovezão gostoso aqui, na visão de metais por várias horas e tal. É esse som que vai acompanhar a gente até o final do programa, né? Exatamente, nosso queridinho BG. Fundo musical. Bom, o programa hoje, algo me diz que está especial. Opa! Bom, a gente tem basicamente 3 grandes atrações aí no programa de hoje. Prepare-se que hoje teremos a cobertura do Festival Sanca Hip Hop, que aconteceu no último final de semana aqui em São Carlos, aí comemorando 20 anos do Hip Hop na cidade, né? Várias atrações no sábado e domingo, versões gravadas ao vivo lá. Que daqui a pouco rola por aqui, vai ter participação também do grupo Ebonus, que deve estar chegando na área daqui a pouco também para trazer suas impressões. Além disso, teremos o Festival Demo Sul, né, que eu também tive a participação lá. Aliás, um grande salve para todos os camaradas do Coletivo Alona e para todos os realizadores aí do Festival Demo Sul. Também teremos uma grande parte do programa aí com versões ao vivo, entrevistas e impressões, né, claro, né, sobre o Festival Demo Sul, nono Festival Demo Sul que aconteceu lá em Londrina, Paraná. E ainda teremos uma transmissão independente, que é anunciar com mais calma aí, filho. Eu quero, então, né, como sempre, aproveitando ao máximo aqui as oportunidades em que recebemos bandas ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Fiscar, né, acho que há uma semana atrás, né, naquele fim de semana lendário que ficou conhecido como fim de semana do rock, a banda gaúcha Pata de Elefante esteve em São Carlos para encerrar o Festival do Caaso. Eles passaram aqui nos estúdios, né, naquela tarde de sexta-feira, e na ocasião a gente fez uma parceria ao vivo ali com os camaradas do programa Mofo, e na sequência gravamos uma entrevista exclusiva para lá de bem-humorada aqui para Independência ou Marte. Então o que a gente confere hoje são as quatro faixas executadas nos estúdios da Rádio Fiscar e mais o bate-papo com os caras do Pata de Elefante. Falta editar ainda, mas vamos lá, vamos correndo, correndo aqui pro programa. Vamos começar de som então, a gente já falou bastante aqui. Bora começar falar sobre o Sanka Hip Hop aí, meu irmão. Sei que tava aí na parceria, no comando, junto com a rapaziada todo do movimento. Exatamente, né? O Sanka Hip Hop é uma realização da Prefeitura Municipal aqui de São Carlos, realizada em parceria aí com o coletivo Hip Hop, né, aqui da nossa cidade. O formato do evento, bem bacana, bem interessante ali, aproveitando ao máximo o espaço do complexo esportivo do Santa Felícia, ou a famosa pista de skate do Santa Fé, abrindo espaço aí para todos os elementos da cultura hip hop, né, os grafiteiros presentes ali, mudando a cara da pista. No ginásio a gente teve no sábado batalha de break, campeonato de b-boys e b-girls, no domingo campeonato de basquete de rua. Os skatistas, é claro, né, marcando presença também durante todo o fim de semana. E no palco principal, né, as atrações do rap, com diversos grupos aqui da cidade de São Carlos. E no domingo, o grande encerramento, que ficou por conta do RZO. Aí eu trouxe aqui pra gente hoje a gravação dos shows do domingo. Vamos soltar um primeiro bloco aí, enquanto a gente aguarda a chegada dos parceiros do Ébanos, né, que vão vir bater um papo com a gente aí, trazendo também mais impressões sobre o Sanka Hip Hop. E daqui a pouco a gente volta. Então, né, a gente começa com... A gente vai na ordem dos shows do domingo. A gente vai começar com o som do Verso Consciente, com participação do Lincoln, do Subloco Coletividade, Correra Beats, que marcou presença o dia inteiro. Acho que quase todos os grupos que tocaram tinham algum beat produzido pelo Lincoln, constantemente citado ali por todos no palco. E nessa faixa ele cantou junto com a galera do Verso Consciente. E na sequência a gente confere uma faixa do Incentivo, e daqui a pouco a gente volta aqui para trocar mais ideias sobre o terceiro Sanka Hip Hop que abalou o complexo esportivo do Santa Felícia no último fim de semana. Isso mesmo, rap aqui no Independência, o Marte, escute diferente, rapaziada. Vamos que vamos, que essa é a hora da festa, hein? É mesmo? Essa é a hora, pode crer. Eu tô envolvido, hein? Aí, cadê os b-boy? Cadê? Tamo junto. Vamos chegar, que essa é a hora, mano. Essa batida é muito louca e é pra todo mundo dançar, certo? Vamos que vamos, mexer o pescoço. Ei, ei. Improvisar também. E aí, Marquinhos, qual que é o rolê hoje, tio? Então, cara, vamos fazer um pião na cidade, onde você quer ir? Vamos aí à deriva, como sempre. Sair aí sem demorou. Destino. Essa é a hora, hein? Vamos pegar o barco? Vamos pegar o barco? É nóis, vamos aí. Chega, chega! Trilha sonora, Subloco versus C no pode pião. Crer. Tudo na mesma sintonia. Vai lá, Marcão. Em primeiramente, um salve para todos. Chega com nós, verso C é Subloco. É assim que tem que ser, a cada dia. Sonhando alto, buscando a paz na periferia. E um dia vai ser realizado. Só Deus pra perdoar todos os pecados. Jogue tudo para o alto e vamos para a festa. Dá licença aqui pra mim passar uma ideia. Vamos curtir em paz, esquecer a guerra. Já era, já é meia noite. É só brindar os canecos e brisar nas rimas. Manda as ideias positivas, que amanhã é um novo dia. Quem é, é, quem não é, se mistura com a firma. Porque aqui é tudo lá da ladinha, ele couro. Que bacana, chegou o fim de semana, necessito dar um rolê. Sinto que a rua me chama pra se divertir. Esquecer neurose e rir, se tiver de bobeira é só chegar. Vamos aí ver umas mina e apreciar uma bebida, claro, na moderação. Só pra entrar no clima, então tira a mão do bolso, vai. Chega na palma, o grave é pesado que até sinto na alma. É assim que eu gosto, pra mim tá bom, e é assim que eu gosto. Tô com meus irmãos, não vou ficar de cantoneira pra acumular poeira, não sei dançar. dança, mas o pescoço no compasso não marca bobeira. Radar ligado, busca emoção. E quando ela se aproxima, acusa miscigenação. O que mais posso querer? A noite traz minha cura. Não foi à toa que nasci, uma da madruga. Pronto pra curtir, pronto pra celebrar. Se rolar o espaço pro free, não vou desapontar. E assim que eu sigo curtindo até que a noite acabe. Só desfrutando do mundo a parte que me cabe. Tamo junto, junto nós tamo junto. Dando tom mais colorido pro futuro do mundo. Chega mais, rapaz. Mostra o seu jeito e não como os outros faz. Tamo junto, junto nós tamo junto. Dando tom mais colorido pro futuro do mundo. Chega mais, rapaz. Mostra o seu jeito e não como os outros faz. Tamo junto, na mesma batida. Verso C e sub louco só curtindo. Hoje o Correra Record está de folga, amigo. Por isso que o beat é gringo. Ah, comemora, vai. Solta o som e rola. É meia-noite e as portas se fecham lá fora. Bombeta, destaca o naipe da função. B-boys na multidão, dá movimento ao nosso som. Vai, curta a vida, entra no ritmo e vibra. Não fica aí no esconde, se escondendo das minas. Convida, vem comigo dançar. A noite está completa, só você pra completar. Senta o peso, na batida que tu levada quebra. É nós daqui pra frente. Já era um beat, brise a noite. Via o pai que nos protege. Que sub louco, é nós mesmo. Chega, grafitado, hip hop lá no céu. Roubando lugar de estrela. C.A.L. Você, o som mais tocado no que é rap. Tamo junto, junto nós tamo junto. Dando tom mais colorido pro futuro do mundo. Chega mais, rapaz. Mostra o seu jeito e não como os outros faz. Tamo junto, junto nós tamo junto. Dando tom mais colorido pro futuro do mundo. Chega mais, rapaz. Mostra o seu jeito e não como os outros faz. Não como os outros faz. E aí, tamo DJ? Junto, tamo junto, toda rapa. Aí, nós tamo junto. Sublook versus C. Firmeza. Até o fim. Aí. Daqui a pouco, vários grupos, certo? Incentivo, já tá na casa. Acabou a festa? Ah, acabou, hein, cara. Então vou pra casa dormir. Ah, vamos, hein. Vamos curtir aí também outros é grupos, né, mano? Aí, firmeza total, todos parceiros que chegaram aqui na frente, os que estão vindo lá de trás também. Certo? Firmeza total, agradecido aí, ó, pelo espaço, pelos parceiros que também estão representando nessa festa. Firmeza. Ei. IBR, incentivo tá aqui, Solte! Malandro é um teste. Quem não passa nele vira um pé de break. Lembro de vários manos que era sonhador. Não aguentou a pressão e a morte o levou. Pra viver no gueto tem que ser guerreiro. Pra aguentar isso aqui é só nós mesmo. Quem vem de fora que passa maior gelo. Porque a moda aqui é estilo maloqueiro. Tira nós elite na maior ganância. O churrasco nós faz aqui, não precisa de segurança. Desde moleque eu queria entrar no crime, mas nada mais eu lembrava. Minha coroa me amava. Agora Deus moleque. Me fortalece. A que mostrou e Jesus abençoou. Aprendi que não ganha medalha quem não é lutador. Lutador, lutador, lutador, lutador, lutador, lutador. Quer saber? Eu vivo em conflito com a mente. Mas não vou ser ramelão, eu vou ser chapa quente. Preto, favela e aí é nós que tá. Revolução no ar, quer saber? Eu vivo em conflito com a mente. Mas não vou ser ramelão, eu vou ser chapa quente. Preto, favela e aí é nós que tá. Revolução no ar. Seja pra quente, é ser diferente. Fazer nosso povo caminhar pra frente. Jesus passa pra mim, pro meu povo muita paz. A voz do ramelão, faz o guetão dar pra trás. Jamais vou esquecer das ideias do baratão. Pra mim não se envolver, valeu o conselho, irmão. Moleque, você tem que estudar. Pra gente massacrar o sistema devagar. Não podemos dar um passo maior que as pernas. Senão a gente é, pro sistema é uma besta. Contra mim, ele é estatístico e representa a favela. Sem nada, quero melhorar pro meu povo com o estudo e já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Quer saber? Eu vivo em conflito com a mente. Mas não vou ser ramelão, eu vou ser chapa quente. Preto, favela e aí é nós que tá. Revolução no ar, quer saber? Eu vivo em conflito com a mente. Mas não vou ser ramelão, eu vou ser chapa quente. Preto, favela e aí é nós que tá. Revolução no ar. aguçando minha febre. Tá tirando o pé de black, jogando com meu nome, com os irmãos que me conhecem. E quem diria, assim eu sigo minha trilha. Eu acabo com o humor, se tipo de Potifari. Donetite, jamais será me entrar na delegacia. Porque eu vim desde o conselho, só não prefiro essa vida. Viver já em maldade nesse mundo tem de sobra. Pegue a Jesus, porque ele te conforta. Viver nesse mundo é um teste. Não abaixa a cabeça para os problemas da vida, não se entregue. Sem pai, sem mãe, fui criado, tá ligado. Mas sempre eu tinha um avô e um tio do meu lado. Criado consciente, quero melhor pra minha gente. Não fizeram de mim um ramelão, fizeram de mim um chapa quente. Quer saber? Eu vivo em conflito com a mente. Mas não vou ser ramelão, eu vou ser chapa quente. Preto, favela e aí é nós que tá. Revolução no ar, quer saber? Eu vivo em conflito com a mente. Mas não vou ser ramelão, eu vou ser chapa quente. Preto, favela e aí é nós que tá. Revolução no ar, quer saber? Eu vivo em conflito com a mente. Mas não vou ser ramelão, eu vou ser chapa quente. Preto, favela e aí é nós que tá. Revolução no ar, quer saber? Eu vivo em conflito com a mente. Mas não vou ser ramelão, eu vou ser chapa quente. Preto, favela e aí é nós que tá. Revolução no ar. Revolução no ar. Revolução no ar. Revolução no ar. Revolução no ar. Salve. Firmeza total, Gé. Ô DJ, DJ Gé, corta pra orar, por favor. Certo, certo. Terceiro Sanca Hip Hop. É isso mesmo. Primeiro lugar, boa tarde a todos, certo? Vem com nós, vem com nós. Então cola com nós. Então vem, vem com nós, São Carlos, todo mundo com nós, chega mais perto, hey, som, mais calor, mano. Segunda ordem, nego. Isso aqui, tamo junto. Porque irei entrar pro crime se sei que 50% dos meus manos entendem. Quantas mães vim chorar pelo filho, ainda vejo. Povo lá, lamentos e cortejo. Porque respostas que ficam no ar, o você filme triste de se ver, as consequências que matam. Os irmãos muitas vezes nem passa dos 20. Infelizmente, sangue bom, se repete a cena triste. Tudo por dinheiro, às vezes pela fama na quebrada. Civic, Amazon automático. O que mais se pode ter? Veja só, parceiro. As mulheres que eu quiser. O respeito, o dinheiro. Tá bom? Claro que não vou investir as toneladas importadas. Bolívia exportar pras quebradas. Onde vocês for, os produtos é meu. Mas conforme fosse vender, rendeu. Aí fudeu. Fala de praia, uma semaninha pra curtir com as vagabundas. Não, não, os esqueminha. Nós vai bolar os planos, elaborar as fugas. Comprar mais armamento da máfia e acusa. Sequestro relâmpago, o dinheiro tá girando. Parceiro, só fita dada. Resgate, eu sou aceito em dinheiro. Passo cartão, gravatinha, estrela. Sigilo concretado, falou. Oi. Deu minha cota. Ilusão. Aqui na minha quebrada sempre tem. Conclusão. Moleque doido por nota de 100. Tudo por dinheiro, às vezes pela fama na quebrada. Civic, armas automáticas. Ilusão. Aqui na minha quebrada sempre tem. Conclusão. De menor envolvido não vê ninguém. As consequências do crime. Viver encarcerado ou se pá. A intenção do inimigo, caixão lacrado. A ilusão está por todos os cantos. Explode o coração. Meus mãos da biqueira pronto pra situação. Ação, enquadro lindão do Itaú. Não é apologia, é realidade lá da sul. Todo mundo pro chão. Parece um hino, é tipo um flashback na cabeça dos meninos. Enquadro, castelou, então ela se tá. Com quadrada engatilhada na cabeça do gerente, pá. Fecharam o cerco, o plano descontrolou. A dona cada um por si, Deus por nós eu vou que vou. Não tô de brincadeira, estava Glock. Os manos esperados lá de fora com o walkie-talkie. Aí, cê vai que nós não vai com o tio. No momento tá molhado. Na sequência eles rodou. Ela me disparou. Inteligência preta. Saída de emergência. Fugir, tô ileso, ilusão. Aqui na minha quebrada sempre tem. Conclusão. Moleque doido por nota de 100. Tudo por dinheiro. Às vezes pela fama na quebrada. CBP, armas automáticas. Ilusão. Aqui na minha quebrada sempre tem. Conclusão. De menor envolvido não vê ninguém. As consequências do crime. Viver encarcerado ou se pá. Da atenção do inimigo, cachorro lacrado. Eu vejo as minas da biqueira iludida com os irmãos. Indo presa na visita de domingo na situação. Presente na intimidade, agora eu quero ver se os biqueiros é homem de verdade. Que nada, aqui é o crime, não, pago pra ver. Se aqui no mundão, vocês vão lembrar de nós do CDP. Na Vila Branca ou então, em Altinópolis, pagando o sofrimento. E vocês de golpe em Jardinópolis. É no Brasil inteiro, a mesma fita. O mesmo sofrimento, a mesma patifaria. Pivete de 17 no 5-7, forjado no esquilinho, interrompido pelos pés de breque. E vai tirar fé bem? Não, não, agora é casa. É um tempo pra pensar, refletir, criança. Mais um excesso de indigente foi iludido, pedindo pelo amor. Cê não vai trincar comigo, ilusão. Aqui na minha quebrada sempre tem conclusão. Moleque doido por nota de 100. Tudo por dinheiro, às vezes pela fama na quebrada. Civic, armas automáticas, ilusão. Aqui na minha quebrada sempre tem conclusão. De menor envolvido, oi, não vê ninguém. Frequências do crime, viver encarcerado. Se pá, é intenção do inimigo, tá show atrás. Ilusão, aqui na minha quebrada sempre tem conclusão. Moleque doido por nota de 100. Tudo por dinheiro, às vezes pela fama na quebrada. Civic, armas automáticas, ilusão. Aqui na minha quebrada sempre tem conclusão. De menor envolvido, não vê ninguém. Essa sequência do crime, viver encarcerado. Se pá, é intenção do inimigo, tá show atrás. Tá moiado, né, aí, DJ Demarco, Eduardo Gringo, Ipiranga, Zona Oeste, Fundão de Ribeirão Preto, moro? Total respeito a toda a rapaziada aí de São Carlos. E agora é o seguinte, enquanto vai estralar aqui, ó. Sem medo do medo, rapaz. É nóis. São Carlos tá desse jeito, mano. Ei. Chega de morte. Chega de guerra. Diretamente do Rio de Janeiro. Queria o Paulista. Foi por peso de dinamites pronto para explodir. Se o herói reagir, inocentes vão cair. Deus vai chorar e o diabo vai sorrir. Tendo forças pra matar, pra roubar, pra destruir. Mas você pode decidir mudar essa história. Ou se não se armar pra trocar tiro com a rota. Ser mais um esquecido na terra de ninguém. Ou você corre com o mal, ou você corre com o bem. Em Jerusalém foi onde Jesus caminhou. As torres caíram, a terra começou. O inferno pede ódio, o céu pede amor. Eu mando um salve pros manos do interior paulista. Aqui é São Carlos! E vem com nós! Quero ouvir! Só terrorista é nóis, cê morou no interior paulista. Vivo os manos sofredor que agem com amor na sua caminhada. É o certo pelo certo, independente de quebrada. Nasci numa favela, nem por isso eu desisti. Aprendi sangue bom, por isso estou aqui. Eu quero ver se tem cientista que descobre o ódio e a dor que tem na mente do pobre. Que sofre ao ver o seu filho assassinado numa troca de tiro com PM arrombado. Que ganha um salário pra te proteger, ha. Te dá tapa na cara e ainda manda se fuder. É você ver aonde que você tá se envolvendo. Invade a sua casa, te leva pra cadeia pra você cumprimentar. Tira três de ponta a ponta, isso do lado de lá. Vai, para pra pensar. Sangue bom eu tô ligado que na rua eu sou forte, mas também sou fraco. Fico revoltado, alucinado com essas fitas. No jogo da sorte é quem perder a vida. Existe uma saída, só depende de você. Que pra ser terrorista tem que ter proceder. Não é pra qualquer um que diz que é malandro. Chega pra caralho, debaixo dos planos. Malandragem não é isso. Sangue bom você me entende. Um bom malandro é aquele que trabalha com a mente. Sem bala no pente, da matraca ou do fuzil. Vem junto com nós. Rap, nós domina o Brasil. Um, dois, ninguém me viu. Cada um com a sua vida. Porque ele é São Carlos. Só terrorista, só terrorista, só terrorista. Pou, pou, pou, pou. É na cabeça dos polícia. Só terrorista, só terrorista. Pou, pou, pou, pou. Atenção, todos parados. Tem terrorista aqui com o corpo preso. Dinamite pronto pra explodir. De herói reagir, inocentes vão cair. Deus vai chorar e o diabo vai sorrir. Tendo força pra matar, pra roubar, pra destruir. Mas você pode decidir mudar essa história, ou se não se armar pra trocar tiro com a rota. Ser mais um esquecido da terra de ninguém. Ou você corre com o mal, ou você corre com o bem. Em Jerusalém foi onde Jesus caminhou. As torres caiu, a guerra começou. Pede ódio, o céu pede amor. Eu mando salve pros manos do interior paulista. Ela vi só vocês aí. Só terrorista, só terrorista, só terrorista. Pou, pou, pou, pou. Na cabeça dos polícia. Só terrorista, só terrorista. Pou, pou, pou, pou. Na cabeça dos polícia. cabeça. O terrorista é homem bomba, explode avião. Se paga do Iraque ou do Afeganistão. Enforcaram o Saddam, mas não pegaram o Bin Laden. O Beira mata na cadeia e o Marcola atrás das grades. Cadê a liberdade pro meu povo sofrendo? Esquece essa letra. Com muito terror, assim eu sou quem sou. E assim eu vou que vou. Sente a revolta que o sistema programou. Eu sou o Quero da favela, sempre representando. É junto com as malotas, com atitude de malandro. O sistema é embaçado, segue bom, eu tô ligado. Firmeza, mano, bora. Firmeza, mano, claro. Parceiro dele que não está aqui. Foi sofredor, favelado, guerreiro. Se é ao vivo, prosseguindo. Tô pronto pra missão. Jesus Cristo quer a paz e o Satã destruição. Entre vidas ou mortes, eis as suas indiferenças. O Pilate deu a pau pra destruir a torre gêmeas. O mundo abalou, o bagulho foi programado. Desde 11 de setembro teve vários atentados. Teve em São Paulo e também no interior. Terrorista favelado, sou mais um, sou mais um. Só terrorista, só terrorista. Pou, é na cabeça dos polícia. Só terrorista, só terrorista. Pou. Só terrorista. Na cabeça dos polícia. Só terrorista. Só terrorista. Só terrorista. Pou. Só terrorista. Só terrorista. Só terrorista. Só terrorista. Só terrorista, bro. É nóis, moro, mano. Mais uma Independência! Bombarde! Isso aí, Independência Marte no ar. Esse foi o primeiro bloco aí do Sanca Hip Hop Festival que aconteceu no último final de semana aqui em Sanca Vaz, São Carlos. A gente anunciou duas músicas, né? Acabou rolando outras. Quer contextualizar aí, filho? Com certeza. A gente tá indo na ordem dos shows do domingo, né? Já que foram dois dias de evento lá na pista de skate do Santa Fé. Aliás, queria mandar um salve aí para todos do coletivo Hip Hop de São Carlos, né? Do qual eu faço parte aí também, né? O ano inteiro a gente sabe o corre que foi a produção do evento, né? Um salve especial pra prefeitura aí que viabilizou a realização, em especial pra Carol aí, que acompanhou todo o lance. Sem ela, a parada não tinha saído. Mas enfim, a gente começou com o som do Verso Consciente, com a participação do Lincoln, que já participou ao vivo aqui nos estúdios com a gente, com o Subloco Coletividade. Na sequência, a gente conferiu um som do Incentivo, né, mandando um salve aí para o Mano BR. E o Incentivo fez um show enxugado aí, eles trouxeram uma galera de Ribeirão Preto, que foi o terceiro som que a gente ouviu, do Segunda Ordem. Rolou uma troca de palco ali, meio ninja, foi dois shows em um, mas foi bem bacana aí a participação da galera do Segunda Ordem também. E essa última faixa que a gente ouviu aí, com o Sem Medo do Medo também, que fez um dos shows do domingo à tarde. Só pra contextualizar também, desmistificando a produção, né, a gente anunciou a participação da galera do Ébanos, né, um dos grupos que se apresentou no domingo. A gente acabou de fazer um contato telefônico aqui com os caras, eles estão a caminho, já chegando para participar, né, trazer vencendo a chuva, vencendo a chuva e trazer a visão deles do evento. A gente tem mais quatro sons aqui para conferir. Um deles é justamente o som do Ébanos. Separei uma do RZO pra gente conferir, né, que veio diretamente de São Paulo encerrar o evento. Mas vamos conferir agora mais duas faixas então. E daqui a pouco a gente volta aqui para um bate-papo com o Ébanos e para conferir o final da cobertura do Sanca Hip Hop. A gente fica agora com o som do Raciocínio e na sequência com o Funktástico, né? Na verdade, aí o Funktástico, um projeto de ressurreição do 016, outro grupo que já passou aqui ao vivo nos estúdios com a gente e tá aí reencontrando, né, um novo, na verdade, velho formato para continuar a caminhada. É, os parceiros aí, Ted Paçoca, Mano Alex e J. Gueto juntando ao DJ Scratch J na original, né? Na base ali, sonzeira. Vamos escutar aqui. Som que a gente vai escutar, filho? Vamos, o som deles chama Arnon Boladão, música nova. Doideira, vamos de som então, que Independência é o Marte. Começando com Raciocínio, cobertura do Sanca Hip Hop. Disco diferente. Próximo, Morotio, é desse jeito. Vai, DJ. Salve, Gaivota. Diretamente da Zona Sul. Todo lugar que você chegar, mano, meu parceiro, o gás, tá ligado? Chegar bem, entrar bem, sair bem, tá ligado? Essa é a caminhada, parceiro. Tamo no corre pela paz, tá ligado? E assim que é, tô ligado que tem mais parceiro que também tá junto com nós, mano. Salve, salve. rapaz, é milhão, é ei, mas com som, respeito, sangue bom. Eu quero ouvir. Somos representantes de tantos outros oprimidos sem chances. Com sangue no olho, não corre pela paz. Deus é mais, vamos correr atrás. Vamos seguir os caminhos dos que daqui já existem. Se a paz ainda é um sonho, então vamos realizar. Cada um faz sua parte até se concretizar. A ideia é quente, procede na situação. Do irmão pra rapa, da rapa pro irmão. Então aqui é sem moleza, aqui é sem massagem. A caminhada é longa, só de desvantagem. Mas mesmo assim, o trem não sai do trilho. Pra subir não pode vencer a corrida, é preciso. É difícil, nunca foi fácil, porque há de ser agora. Não corre pela paz, agregar nossa proposta. Com a maldade acumulada, você não lucra nada. Pode puxar cadeia, matar ou morrer de graça. Por uma justa causa, uma pá de vagabundo. Se é pra correr pela paz, demorou. Nós tamo junto, quero ver a paz reinar. Não só embaixo da terra, chegar de na direta. Fruta treta, sem vela. O ser cruel, insano, humano, destrói o mundo. E dizem que o mundo é louco, maluco. Livre de safado, véi, a gente quer viver. Então chega de matar, irmão, chega de morrer. Já cansei de ver malandro se achando o pau bam bam bam, porque vive tretando. Cê tem que entender, as coisas não são bem assim. O que eu não quero pra você, também não quero pra mim. Não quero minha família chorando. Pare e pense um pouco no que tô relatando. Respeito mútuo é a chave do problema. Então não vacila, apazigua logo essa treta. Sem dar a cara tapa, sem pagar comédia. Seja racional, irmão, e bole uma ideia. De ponta a ponta, respeitar é o necessário. Soldado na guerra contra o sistema. Preparado, desarmado, com raciocínio municiado. De paz, um sonho de consumo a ser realizado. Um sonho de consumo, tio, a ser realizado. E pode crer, Rafinha, se os moleque tão dizendo que o 12, 5, 7, 2, 1, que pra brincar, cê só brincando 7-1. Artigo de verdade, pois malandro sabe como é. Se tá no corre pela paz, não se iluda por ninguém, muito menos por mulher. Eu acredito em mim, não se iludo no charme, nas palavras das cachorras loucas. É bonito pra se ver, mas não pode tocar. É um barril de pólvora, pronto pra estourar. Bum! É bem na cara, com sorriso, o inimigo te arrasta. Cê é povinho, invejoso, pede arruda pra você. Seis pra lá, nós pra cá, é assim que tem que ser. É moleque, não tio, já subimos no conceito. Vários como nós, ainda não vivendo. É nas quebradas, nos becos, aí Vila Salvão, é daquele jeito. Lembrança humilde, que eu vejo ser sujeito e não pipoca na missão. Se as mulheres já passou, melhor do que viver na neurose. Louco como robô, cê é 24, 24 por 48, monstro como sempre. Louco pelos bugs, só querendo os presentes. Se pá, entra e sai, feliz e contente. Só pra ganhar a confiança dos loucos lá na frente. É assim que tem que ser, moro? Respeitar, mas é respeitado. É moleque aqui não, sujeito homem de conceito. Malandro de verdade, tio, merece respeito. É moleque aqui não, sujeito homem de conceito. Malandro de verdade, tio, merece respeito. É moleque aqui não, sujeito homem de conceito. Malandro de verdade, tio, merece respeito. É moleque aqui não, sujeito homem de conceito. Malandro de verdade, tio, merece respeito. União, fusão, tamo junto, doidão, a milhão. Um, dois, teste som. Só rap do bom, na função, no bumbum, na caixa, no grave, o agudo, trilha sonora de vagabundo. No corre pela paz, tamo junto e misturado. Na regra e no compasso, o elo, a corrente que não se desfaz. Corre atrás dos seus sonhos e objetivos. Sei que a caminhada é difícil, só de desvantagem. O rap bate forte como rocha, então segura a onda sonora que dominou o mundo, a avalanche, o exército, a multidão tremendo no chão do salão. De norte a sul, de leste a oeste, se espalha como a peste. A doença mais forte que o vento do ciclone. Seguidores sente as dores quando pisa nos espinhos, vai trilhando esse caminho. Só o osso, dia após dia no sufoco, né moleque, não tio. Os pivetes tão crescendo, sem brigando com a maldade, sem playground. A infância arrancada como um doce de criança. O super-herói no pé do morro, com ferro na cinta. Sem camisa, a vida aqui daqui foi interrompida. A malandragem te convida pro passado. Você dorme em seu lugar, tem que saber diferenciar quem diz que é bem, não o primeiro que vem e te chama de parceiro. Amigo de verdade, se conta nos dedos. Cadê aquele que sabe na antiga disseram, tamo junto. Tô vivendo desviando zica brava. Rigo assunto quando te vê, se abre como puta na madruga. Maçarico, isqueiro, dedo duro, sem futuro. Tem de monte que te arrasta pro abismo. Não entende, sai da frente, abre espaço e se joga. Contagem regressiva, 3, 2, 1. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Alternativa é nosso corre, por isso muitos não engolem. Pela paz a gente fala um monte, a e guerra conspira e dedo mole. Sem perdão para com os jovens, impossível deixar no gelo. Se omitimos o que vivemos, frente ao espelho não nos reconhecemos. Herdeiros da rua, a rua é freestyle. O rap é a rua, é o freestyle. Não tem debate, se as ideias não se batem, respeita o rap pelo menos. Pois a rua é quem cobra e tem seu próprio jeito. Menos suave aprender com o próprio erro. O esperto tira como exemplo o erro alheio. Pra não bater a testa tentando olhar pela fresta. Além da selva, o troco nem sempre é na mesma moeda. O que espera também não recebe, então não espera. Conquista só o que merece, porém escolhe por onde segue. Prefere o fácil que vem fácil e vai rápido como o dia. Chega à noite e deitar na cama que não previa. Foi espelho no teto ou uma cama de concreto. Por dinheiro e sucesso talvez caixa prego. Há caminhos diversos em comuns objetivos. Encontrar felicidade quem não busca esse destino. Não se corromper pra poder alimentar seus filhos. Não ter que ser submisso pra se manter vivo. Ser digno, merecimento apropriado. Dever de respeitar e o direito de ser respeitado. Fundamento básico, dispensa o livro de alta ajuda. O que vê nada a ver, o que escuta nada escuta. Herdeiros da rua, a rua é freestyle. O rap a rua é o Wingardine. Não tem debate, não tem debate. Não tem debate, não tem debate, tio. Não tem não. Não é moleque aqui não. Sujeito homem de conceito. Malandro de verdade, tio. Merece respeito. Não é moleque aqui não. Sujeito homem de conceito. Malandro de verdade, tio. Merece respeito. E não é moleque aqui não. Sujeito homem de conceito. Malandro de verdade, tio. Merece respeito. E não é moleque aqui não. Sujeito homem de conceito. Malandro de verdade, tio. Merece respeito. Os malandros de verdade, tio. Merece respeito. Os malandros de verdade, tio. Merece respeito. É desse jeito. Nem fiote, morou? É desse jeito. Quem é largato de ninguém? Protesto, raciocínio, subilou. É tudo tamo nós, junto. Tamo junto e misturado, puta. Tá. Desse jeito, funk tá. Né? Nós, moleque. Esse momento, muita calma. Gente, só estilo pra você falar. O filho da puta que vendeu a alma. Segura a bronca, rapaz. Da quebrada pra quebrada da maloca. Mais um elo, represento o interior. Represento o anão de melo. Com o poder de transformar uma rua em um baile. O papel, o cateto, senão não freestyle. A mela não entende por mais que a gente fale. Que a linguagem dos pretos é mais difícil do que braile. As motos requebrado e nós, mas os caneiros. O blanche tipo um dedo que cê quer com esse filho. Tatu demais, estilo demais, os que foca. Então como faz, sempre é nós que faz. Só maloca, elas são demais, então chega mais. Composta, isso que chegou, então pode chegar com a minha cota, não é moda. Cê pode ver que é permanente. Eu sei que o rap é moda, incomoda muita gente. Mas eu sei que já passou de geração. Porque o filho dos parceiros tô lotando o salão, dançando porque nós é a raiz da madeira. É o rap de segunda a segunda-feira. Só pelos vilão, ai não, função, faz som boladão. Maludão na quadra aí é sempre bom. Ai não, função, faz som boladão. Estrela na quebrada aí é nós juntos. Ai não, função, faz som boladão. Cidade dos pivete é os tiozão. Ai não, função, faz som boladão. Faz barulho, já tá gueto no bagulho. Que lá era bugo de olho, eu sou do gueto e tenho orgulho. Elas quer, eles tentam de verdade. Se apresenta os covardes, se afugenta o Michael Page, não vem. Sou dos 80 quando nada era tão fácil. E os bancos de batida vinha de um teclado casso. Respeita a diferença de quem sabe respeitar. Se cê acha que compensa, pode vir pra me enfrentar. Tem o blunt, tem o funk, um saco de camarão. Tem o charme pra salvinho, cumprimento pros irmãos. A ginga das antigas, proceder pra hoje em dia. Na folia, todo dia, correria, quem diria. Que o moleque enfrentaria, ele aguentaria. Até tanta gíria que alguém respeitaria. O pivete que no máximo era cria do sal. É 24x48, som pelos vilão. A não função que é som ladrão. É madrugada na quadra e é sempre bom. A não função que é som ladrão. É nós que tá até o pescoço, tiozão. A não função que é som ladrão. Toda a cidade dos pivetes é os tiozão. A não função que é som ladrão. Faustão, Zé Louco, isso é burro pra mim. Hollywood tá perto, tá facinho pra mim. Eu não sou que nem eles que quer pensar, fica em mim. Você fica fudidão porque atenção tá em mim. Maloqueiro de estilo, você sabe que é aquilo. Sua rima vale o fino, minha rima vale o quilo. E você sabe, você só canta o que os outros escrevem. Enquanto isso, eu canto pra quebrada e ela bebe. Vem comigo, Joe, segue seu instinto. Um brinde aos vilão na taça de vinho tinto. Quero ver se é vira-lata, mostra os dentinhos. Se tiver desfalcado, não serve pra andar com a gente. A hiena ri de tudo, mas não é inteligente. Só vive da carcaça, mas quem mata a presa é a gente. É 24x48, som pelos vilão. A não função que é som bolada. Ditadezinha na quadra, de ovo é sempre bom. A não função que é som bolada. Porra, recorde simples mortais, tamo juntão. A não função que é som bolada. Toda a cidade dos pivete aos tiozão. A não função que é som bolada. Cadê a rapaziada do Arnão de Melo no bagulho, rapaz? Ô louco, moleque! Alô, DJ, Amélia! Aquela Amélia ali é que é mulher de verdade, moleque. Levanta às 6 da manhã, não dorme enquanto o dever não tiver cumprido, tá ligado? Não deixa mais de deixar. Bombarde! É isso aí, Arnon Função, que é som boladão, Sanca hip hop. Fantástico, né? A gente tava falando antes que o Funktástico é a ressurreição, né? É o Fênix do 016. Bom, a gente anunciou, a galera do Ébano chegou no estúdio, vamos dar um salve geral aí. Aê, salve! Bom, da hora. A gente fez questão de chamar a rapaziada aí pra trazer, né, a voz de mais gente do movimento pra falar sobre o Sanca, né, e não só sobre o Sanca na real, mas sobre os desmembramentos aí do movimento, como que foi chegar até a realização mesmo do festival e tal. Caraca, foi reunião atrás de reunião. O processo é lento. Não foi de um dia pro outro, não foi só de sábado e domingo que rolou, isso teve todo um trabalho, teve toda uma discussão, o que mais teve, na verdade, né? Foi toda uma discussão em cima disso pra tá fazendo o melhor evento pra todo mundo curtir e ter o melhor da gente também. Mas eu acho legal que, né, vocês dá pra gente puxar uma conversa interessante de quando vocês participaram aqui no programa, né? Acho que as faixas eram bem recentes, assim, aí todo um tempo de preparação até chegar no show, abrindo pro RZO, né, o último grupo a entrar, se a gente tá com o trabalho mais quente na mão. Falar um pouco aí da visão de vocês, do que mudou de lá pra cá, como é que foi isso aí. Bom, assim, o que mudou foi, a gente fez uma certa mudança no repertório, né, que o nosso repertório, a gente tava ainda um pouco cru, que a gente tava vindo aí de alguns meses só de trabalho. E houve toda uma repaginada aí no nosso repertório, nas nossas bases. A gente começou a trabalhar mais junto, chegou o Ronaldo pra colar com a gente. Da última vez nós éramos três, agora somos em quatro. E tudo isso fez bastante diferença na hora de estar cantando, porque a gente, assim, nós nos tratamos como uma família. E quando a gente tá lá em cima como uma família mesmo, a coisa é ser bem melhor. Legal. Fala aí, Jorge. Não, eu ia perguntar aqui, como que vocês sentem o papel de vocês, assim, nessa história toda, assim, não só como músicos, assim, como músicos, mas como, sei lá, de certa forma, lideranças, assim, também, já que vocês estão subindo no palco, estão passando uma mensagem pra rapaziada e tal, como que vocês enxergam mesmo, assim, esse papel de vocês, e não só no palco, né, fora do palco, na realização do evento e tudo mais? Ah, nosso papel, sim, tem que tomar... Acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar, assim, não pode falar muita besteira, tomar cuidado na mensagem que você tá mandando pra quem tá ouvindo. Às vezes a pessoa pode entender errado, entender de uma certa forma diferente, que às vezes pode levar por um outro lado que não é aquilo bem que a gente queria dizer. Então a gente toma cuidado nos versos que a gente vai falar pra poder falar bem pra eles poderem entender bem o que a gente quer falar, sabe? Da hora. Tem uma outra coisa que eu queria perguntar, que a gente tem um som de vocês, né, na apresentação de ontem pra rolar aqui. E a música que eu separei não vai deixar isso claro pros ouvintes, mas fizeram uma mistura também com samba, né? Uma coisa que já rolou no Sanca Hip Hop, né? Ano passado, 016 e Ideologia se apresentaram com banda. Mas esse ano aí ficou pra vocês essa resposta de dar uma misturada aí com instrumentos e tal. Fala um pouco desse processo de juntar com a galera do samba, de ensaiar. Ah, esse processo do samba aí, é... falar a verdade, foi uma junção do Flavinho do Jeito Popular, né? Que ele chamou a gente pra fazer um trabalho chamado Malandro. Ele queria passar uma mensagem assim positiva pra pessoal, é... não fala, não de violência, mas o pensamento negativo, né, do pessoal. Aí, pô, foi um trabalho que deu super certo, meu. Foi quando a gente tava no começo ainda. Aí já, eu acho que já na inspiração desse malandro aí que a gente fez, aí já nasceu a humanidade também. E foi outro que trabalho. Que foram as duas faixas que rolaram, né? Isso. Faixas, pô, ficou sensacional com o pessoal e tal, as rimas. Ficaram perfeitas, tanto de um samba quanto do outro. Aí chegou a Natália também pra somar com a gente, que fez um back lá, que pelo amor de Deus, cara. Que pelo amor de Deus. E é uma letra... E malandro tem uma letra simples que manda uma puta mensagem pra rapaziada aí, né? Aí é pra mostrar que o rap, ele pode ser misturado com tudo, que ainda assim é rap, né? O rap não é só aquilo de você protestar e falar em cima de uma base e um DJ. Você pode misturar com tudo, que ainda assim é rap. E essa é a beleza do rap. Da música, da cultura, né? É, fazer algo diferente, né? Sempre trazer algo diferente pra música e pro rap. Ainda mais tava abrindo o RZ, pô, então tinha que dar um grau, né? Deu uma emoção a mais na palavra. Diferenciou, né, mano? Deu uma diferenciada. E do festival como um todo, o que vocês flagraram, assim, que vocês curtiram mais, o que vocês recomendam aí pra rapaziada centenar também? Com certeza o público. Sem o público, pô. Não tem nada. Sem o público não tem show, não tem basquete, não tem RZO, não tem ébanos, não tem nada. Com certeza o público que foi lá, colou, curtiu, bombou. Eu, sinceramente, não vi nenhuma confusão, nenhuma briga. Por mais que falam que galera de rap vai pra ficar... Só pra arrumar briga. Arrumando briga, fumando e, enfim, coisas que eu vi em sites e eu vi de pessoas, né? Na verdade, na minha opinião, pessoas ignorantes que não sabem o que realmente o rap é. Mas, enfim, o público que tava lá, sem palavras. Foi bom. Sabadão o pessoal resistiu à chuva, domingo lotou a praça, né? Certeza. Na energia mais positiva possível. Bom, pessoal, vamos aí anunciar o som de vocês, né? Que vocês perguntaram qual que ia rolar ali. Eu falei que eu só conhecia pelo refrão, aí você já fala o nome da música. Canta aí, aí. Canta aí. Na sequência eu pus um... Na sequência eu escolhi uma do RZO pra ouvir. Eu peguei uma bem da antiga, na verdade é uma música que me fez gostar muito de rap, o Rap do Trem. Mas antes a gente confunde. Isso daí lembra a infância de qualquer um, né? Puta que pariu, cara. Rap, até eu acho que quem não era, não tem como. Minha mãe gostou da letra. Ela falou, que letra bonita, cara. Quase chorou de emoção, mano. Bom, agradecer a participação, hein, rapaziada. Valeu, portas abertas sempre. Opa, valeu. Hoje um pouco mais corrido aí também, mas... chegando aí. Valeu demais. Convidar a gente pra vir na entrevista. Só falar que, pô, a união que teve no Sanca, meu, nos grupos ali e tal. Tem que ser o ano em tudo. Pô, tem que ser não daqui só pra frente. Sanca, tem que ser o ano todo, porque foi maravilhoso, cara. Pô, foi maravilhoso e ano que vem vamos fazer melhor do que a gente fez esse ano. Vixe, fazendo. E só ressaltando, dia 20 de novembro fez um ano de Ébanos, né? E, tipo, o que muita gente disse, que a gente chegando com o nosso som aí, que não era um som que todo mundo tava curtindo, que não ia durar nem um ano, tamo aí pra falar que, pô, tamo junto ainda. Guerreiro de fé, sempre aí. E também, galera, festa Ébanos aí a gente tá fazendo. Quem quiser, é só conversar com o Caim, o Tim, Ronaldo, Black, a gente passa maiores informações. É nóis. Vamos de som então, Ébanos e RZO, encerrando aí a nossa cobertura Independência ou Marte do terceiro Sanca Hip Hop. Escuta diferente aí. Mano, isso aqui vai se lembrar, hein? Quero ver todo mundo cantando o refrão, que é mais ou menos assim, ó. Me ajuda aí, galera. É mais ou menos assim. Vai, é um pra frente e dois pra trás. Vai, você pro lado e eu pro outro. Vai, e esquecendo o mundo todo, então vai, vai. Então balança o teu corpo aí. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. E canta aí, então. Yeah, yeah, yeah, yeah. E eu quero ouvir, DJ solta o som. Porque é onde se diverte eu e você até o dia amanhecer. Os caras dançaram, brinca de chão, tem uma mina, pego na mão. No meio do salão, né? Yeah. Na

Realidade é muito triste, mas é no subúrbio, sujo, esmundo, submundo que persiste o crime. Pegar o trem é arriscado, trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado. Não se sabe quem é assim, pode ser ladrão ou não. Tudo bem se for pra mim, se for polícia fique esperto, Zé. Pois ali dá cobertura pra ele socar se quiser. O cheiro é mal de ponta a ponta, mas assim mesmo normalmente é o que predomina. E aos milhares de todos os tipos, de manhã na neurose, como que pode assim ter um dia limpo? Com a casa aberta, mesmo correndo, lotada até o teto, sempre está, meu irmão, vai vendo. Não dá pra aguentar assim, é o trem que é assim. Já estive, eu sei que já estive. Muita atenção, essa é a verdade. E aí, socorros? Subúrbio para assim que é subúrbio para morrer, vou dizer. É mole. E agora se liga, você pode crer. É gravata. Todo cuidado não basta, porque subúrbio para morrer, vou dizer. É mole. Confira de perto, é bom conhecer. É gravata. E agora se liga, você pode crer. Todo cuidado não basta, porque subúrbio para morrer, vou dizer. Todos os dias, mesma gente. Oh. É sempre andando, viajando, surfando, mas a mais não teme. Vários malucos, movimento quente, vários moleques pra vender. Vem comprar, é aqui que vende. Quem diz que é surfista, é. Então fica de pé. Bota uma... assim que é. Se cair, vai pro saco. Já era um abraço. Eu me lembro do irmão. Traço chato, subi, desci, por sobre o trem, corria. Vinha da Barra Funda há 2 anos todo dia. Em cima do trem com os manos é surfistas. Assim chamados são popularmente. Se levantou e encostou naquele fio. Tomou um choque mais tão forte. Foi as nuvens. Tá com Deus, mano, piro, sabe? A você, subúrbio pra assim morrer, que é subúrbio para morrer, vou dizer. É mole. E agora se liga, você pode gravata. Todo cuidado não basta, porque subúrbio para morrer, vou dizer. É confira de perto, é bom conhecer. E agora se liga, você pode crer. Todo cuidado não basta, porque pois o trem é assim, assim que é. Deus vai abençoar, então sempre vai. Tudo é dar, tá com forças pra lutar. Sempre vai precisar. No trem, meu bom, é assim, é o que é. Então centenas vão sentados e milhares vão em pé. Em todas as estações ali, preste atenção nos PFs. O trem para o povo, entra e sai. É depois disso, o trem já se vai. Mas o que é isso? Esquisito. E várias vezes assiste trabalhador na porta, tomando borrachadas, marmitas amassadas, fardas. Isso é lei, deixam vocês. São cães, só querem humilhar toda vez. Aconteceu o ano passado em Peru. Um maluco estava na paz, sem dever. É, caminhava na linha sul, a uns 100 metros dessa estação. É, preste atenção, repressão. Segundo testemunhas dali, ouvi, foi na cara dura, assassinado. Ninguém viu as mortes na estrada de ferro, Santo Jundiaí. É, ninguém tá nem aí. Osasco, Itabebi, do Praza Mogi, Otamanduá, Teuquerí. Já é o fim, estive, já é o fim. Subúrbio pra morrer, assim que é. Subúrbio para morrer. E agora se liga você. Todo cuidado não basta. Subúrbio para morrer. Ou confira de perto, é bom conhecer. E agora se liga, você pode crer. Todo cuidado não basta, porque subúrbio para morrer, vou dizer. Só. Mas o trem é assim, e assim que é. Assim que é. Bom, bom, bom, é. Sem proceder, não pare em pé. Não pare em pé. Pare em pé. Sem proceder, não pare em pé. Oh, e assim que é. Proceder, não pare em pé. Independência! Bom Marte! Esse jeito de Isso é Independência Marte, esse foi o RZO e antes o Ébanos aí pra finalizar a nossa cobertura, impressões aí com a rapaziada. Rapaziada no estúdio ainda do Ébanos aqui, falando sobre o terceiro Sanca Hip Hop que aconteceu no último final de semana aqui em São Carlos. Exatamente, né? Na sequência, né, dando continuidade aí ao programa, vamos nos aprofundar no universo de mais um festival, né? Só que agora a gente muda até de estado, vai pra Londrina, no Paraná, onde o Jovem Palerose representou aí o Independência Marte na transmissão ao vivo e na cobertura do nono Demo Sul. Bom, acho que antes de tudo, agradecer o convite da rapaziada toda, né, pra participação do Independência Marte e, na verdade, de entrar quase como um corpo ali, né, da equipe. Eu acho que a ideia foi essa mesmo, assim, né, de se tornar orgânico ali no festival. E foi mais ou menos o que a gente tentou fazer ali com o registro e as transmissões, né, do festival. Só um adendo, assim, na sexta-feira, né? Na verdade, o festival começou faz 3 semanas, teve alguns shows. Na semana passada teve show na Concha Acústica, lá no centro da cidade de Londrina. Mas o festival mesmo, como todo mundo conhece, aconteceu no Grêmio Recreativo Londrinense, lá no final de semana, sexta e sábado. E na sexta-feira caiu um baita pé d'água ali, desabou água de verdade, teve que cancelar o palco de fora, que não tinha condições nem para os músicos tocarem, nem para o público assistir. Tudo concentrou lá dentro, mas a vibe foi boa mesmo assim. Mas daí, acho que resumindo um pouco a história, sábado que aconteceu de verdade o festival, com os dois palcos e todo um, sei lá, uma... Com o formato que foi planejado, né? Formato planejado e aproveitando bem o espaço mesmo, a integração, o público colando em peso, foi bonito de verdade, assim, né? Bom, e aí? Acho que vamos começar a passar, rolar alguns sons já também, até porque o tempo tá meio apertado aqui, tem muito som pra rolar, mas resumidamente a gente separou em alguns blocos aqui, começando por um bloco com um pouco mais de groove aqui pela frente, assim, começando com o Batuque Mamba Fã, que é uma banda lá de Londrina mesmo, que representa aí um groove, samba, com influência de rap e hip hop e reggae também, assim e tal. É interessante que os caras buscam uma alternativa ali com violão e tal. Vamos ver no que dá. A música chama Representar, eles anunciam ali. Depois a gente escuta o Curumim, aí já velho conhecido, rodou vários festivais do ano passado, esse ano. Daí a gente recortou uns pedaços ali da apresentação e compacto, né, a música dele e tal. Depois a gente escuta a música nova do Nuda, que também se apresentou de lá. Nuda, que já passou por aqui, né, banda de Recife, Pernambuco. Uma música nova aí que fala sobre zumbi, uma música super experimental, doida aí, que deve estar no próximo disco que os caras estão preparando. E finaliza com o headline maior aí do festival, que finalizou o show, o Autoramas, que tá com o show desplugado aí, que pra lançando aí, né, o show desplugado. Eles tocaram uma música nova, uma tiração de onda aí, o Samba Rock do Bacalhau. O Bacalhau que vai trocar uma ideia com a gente antes de rolar o som também, vocês vão sentir a vibe do cara aí. E a vibe do Demossul, Nuno Demossul. Um abraço a toda a rapaziada aí do Coletivo Alona, Marcelão, Gabriel. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o festival. Vamos de som, pode ser? Escute diferente. Yeah. Vamos sim. Homens camelô vendem sua mercadoria. O produto é ilegal. Ritmo, alma e energia. Ritmo, alma e energia. Batuque Mamba Fã, a batucada doentia. É isso aí, essa aqui chama Representar. Mistura um pouco de reggae, raga, muffin, styling, double. Salve, salve toda a galera do skate, galera do hip hop. Quem acredita que o freestyle é o estilo de vida? Fala CH, guerreiro dos meus, sangue bom, truta. Representa, truta, representa. Vem! Representar, então se liga. Então se liga, a revolução é o argumento. E quando parar, sua casa vai cair. Olha só, meu irmão. Meu sangue quer escutar a verdade. Eu apresento minha cidade. Onde é errada, cercada, minada. Cada jogada dessa estrada que nunca leva a nada. Lugar nenhum, sentimento comum, objetivo. Comigo com a morte, a merced, a sorte. Minha dura vida me ensinou a ser forte. Representar, então se liga, a revolução é o argumento. E quando parar, sua casa vai cair. Olha só, meu irmão, vai representar. Então se liga, a revolução é o argumento. E quando parar, sua casa vai cair. coração, olfato, contato, tato, visão. E me entende como ligação. Deturpa uma nação e o difícil então é enxergar toda verdade mergulhando no mar de diferença, parasitando o povo. A recompensa vai chegar em dor. Representar sempre chega em mim. Então se liga, a revolução é o argumento. Enquanto parar, sua casa vai cair. Olha só, meu irmão, nunca pense em desistir. Vai representar. Uma vez Loco Sosa, Lucas Martins, Curumi, Londrina, e vai naquela de empolgação, e vai com força e vai com fé, dizendo no samba, dizendo no pé, dizendo no pé, dizendo no pé, dizendo no pé. Aê! Permanece, permanece no coração, permanece nos olhos e no coração, nos momentos mais tristes, mais felizes, mais tristes. Nos momentos da vida a esquecer a dor, ser um, ser só. Yeah. coração, e passo no passo. Se você tiver algum problema, não fique desencorajado. Volte ao início do corte e comece novamente. Vamos então escutar a música, relaxar e divertir-nos. Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. Preparado? Já! mandou pro inferno um milhão. Arapuca, o caboclo inventa culpa pra depois vender perdão. Tenham fé. Imaginação. E, pô, cara, o Festival do Emussul é demais. Participar de festival já é legal pra caramba. Você tá num lugar legal, com bom som, com a galera, acabou uma banda legal de apresentar aqui. Então é isso. Quem tá em casa tem que vir pra cá ver o show, cara. E ver como que isso é maneiro, que é muito bom tá aqui, curtir, tá aqui falando com você. Som bom, gente maneira. E é isso aí. Acústico todo mundo acha que é uma banda sentada com orquestra e essas coisas. E no nosso... pegou o violão e o baixolão e diminuiu a bateria e pegou o nosso rock. Rock que a gente tem e continua rock. Só que é rock com violão. O que é? Oi? A luz piscando. Acho que é contato com os ETs. É pra aeroporto de ET. Ah, boa, garoto. Muito boa. Pra galera, se não se perder, vem aqui, siga a luz. Era verdade, eu acreditei. E quando eu cheguei aqui, eu vi que era verdade. A luz estava piscando, ela estava me chamando. Uhum. Independência! Bombarde! Vocês sabem que o bacalhau, ele tá no melhor momento da carreira dele, né? E eu aproveitei esse momento para fazer uma música em homenagem a ele. Isso aí. Grita mais alto. Aí, Bacalhau! Então eu pensei muito na melhor maneira de homenagear o Bacalhau e eu acabei escrevendo uma letra que fala sobre as coisas que o Bacalhau mais destaca, assim, as sabe, na sociedade. Dele. As melhores qualidades dele. O que, que você falou aí, Bacalhau? Só pra lá, só pra lá. Então, agora com vocês, o samba rock do Bacalhau. Seu mate aqui, primeira parte do Demosul, Festival Demosul, músicas gravadas com exclusividade ali, essas conversas e essas falas todas aí que rolaram no show, direcionado ao público mesmo, estava rolando ao vivo o festival, transmitindo ao vivo também, né, na Web Rádio Fora do Eixo. É bom lembrar. Legal falar que foi, rolou uma parceria, né, no sábado rolou uma parceria de uma transmissão conjunta e integrada. Estava rolando também em Belo Horizonte o 91º Campeonato Mineiro de Surf, né, esse é o nome mesmo. E daí eu ficava transmitindo, né, de Londrina e de Belo Horizonte. A gente ficava mandando de um pro outro lá e mantendo os ouvintes conectados, ouvindo os sons dos dois festivais, não simultaneamente, né, mas passando de um pro outro. Entenderam, né? Broadcasting digital revolucionário, né? É, tomara. Bom, vamos dar sequência aí, então. Vamos, que o show não pode parar. É, né, então o tempo também tá curto, tem muito som pra gente escutar. Vamos pra um bloco aí de mais figuras aí, né? De figuras, eu ia falar, figuras. Quer falar mais? Não, que eu vi todos os nomes aqui, vi que só tinha figura, e a gente sempre se refere assim aos figuras. Um bloco acho que casou bem aí, boas performances de palco, sujeitos extrovertidos, alguns muito bons de papo, inclusive o amigo Nevilton tá aqui na área conversando com a gente vai escutar ele, é a segunda música do bloco, né, escuta uma entrevista também com o Nevilton e depois a música A Máscara. Mas a gente começa o bloco com o Rogério Skylab, que fechou a primeira noite, né, de sexta-feira, com a música Feia Pra Caralho. Depois a gente escuta o Estrombólica, que é de São Paulo, banda doida pra caralho também, começando a sua estreia aí em festivais. A gente escuta a simpática música Xinguro Volante. Bem interessante a reflexão sobre um indígena dirigindo São Paulo. No final a gente escuta a banda da casa, né? Aí os manda-chuvas ali, talvez, a galera do Trilobit, escutar mais uma vez eles fazendo a sua participação aqui no Independência ou Marte, abduzindo todos os ouvintes terráqueos aí. Você tem alguma... Que intervenção é essa que você está fazendo aí, irmão? Não, eu tô com problemas técnicos aqui, mas vamos de som. Vamos de som, então. Escute diferente. Independência ou Marte, festival Demossul 2009, vamos lá. Feia pra caralho. feia. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É pobre. Morar na rua é perigoso. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. Imagina se o Belchior só tivesse uma banda. Sempre a mesma banda, cara. É a banda Belchior ou o projeto Belchior, sempre com as mesmas músicas. É nessa pegada. É o Nevilton, que tá sempre acompanhado pelo Lobão, e agora tem aqui como grande companheiro na bateria, o Chapola. E é isso, cara. É um trio Nevilton hoje. A grande mudança é que, apesar de ser o nome, a gente usou o nome dele como nome fantasia também. A gente tem uma carreira solo com o nome Nevilton. A gente aproveitou então o nome da banda também. Independente de quem esteja na banda, desde que o Nevilton esteja na banda, vai continuar sendo o Nevilton. E por pura questão de ênfase na composição, cara, as composições são as minhas músicas, sabe? É uma coisa que a gente já teve outras bandas com outros nomes. Eu chamei pro peito a responsabilidade. Falei, Lobão, toca a bola e vamos lá, que agora eu mando. Só isso. O Tom é o cientista maluco da banda, cara. Ele é o cara, o cientista maluco, só isso. A química vem rolando mesmo é de palco. Então, por exemplo, o Chapola, há, sei lá, 4 meses atrás, se a gente tocasse junto ia ser uma coisa bizarra. E graças a gente, ele chegou na banda, cara, pegou as músicas, começamos a tocar junto, ensaiamos bastante, já começamos a pegar muito show. Cara, virou isso, já tá entrando na química, na mesma pegada, assim. Eu trago o bolo, os caras trazem o recheio, né? A questão da interpretação pessoal mesmo. A gente coloca cereja no bolo, né? Eu trago o bolo, eles fazem o espacial do bolo. É um negócio Independência! Bizarro. Bom Marte! Já tá chegando perto do fim, meia hora passa rápido pra caralho. Então vamos tocar a máscara. Espero que vocês gostem. Consideração foi o que faltou, amor, viu? Bem que tentei contornar o rosto com pó, sorriso no rosto, e a máscara feita se fazer amar. Mas eis que um belo dia choveu e a máscara se pôs a desmanchar. Exposto então o verdadeiro eu, e quem não esperava se surpreendeu e se derramou em um choro. Foi de coração a caixa que me devolveu, pedindo pra não mais chamar. Quando estiver só ou sentindo dó, na hora perfeita de se fazer amar. Mas eis que um belo dia choveu e a máscara se pôs a desmanchar. Me exposto então verdadeiro eu, foi o que faltou, amor meu. Bem que tentei contornar. O rosto com pó, sorriso não nota. E a máscara feita se fazer. Alguém já sabe cantar? Mas eis que um belo dia choveu. Vamos tentar, vai lá. E a máscara se foi já demais. Pra primeira vez, né? Gostei tão verdadeiro eu. Pra primeira vez tá uma coisa linda. Pra primeira vez tá até fácil. Te surpreendeu e se derramou em um chorar. E quem não esperava se surpreendeu e se derramou em um chorar. É, Londrina! A gente vai tocar agora pra fechar. A gente começou, a gente se, assim, eles já se conheciam de tempos atrás, mas essa galera tocou junto pela primeira vez numa banda cover dos Mutantes, que eram os Seus Cometas. E a gente se conheceu, tal, a banda acabou e a gente voltou a se encontrar pra fazer música própria. Na verdade, pra gravar aspirações que a gente tinha. A gente começou a gravar as viagens e a gente, de repente, a gente parou e falou: cara, a gente tem um repertório, vamos fazer uma bandinha, vamos tocar esse repertório que a gente tinha viajado e inventado. E aí rolou, aí virou Estrombólio. É, tocar cada vez mais em festival, em outras coisas fora de São Paulo. Sei lá, sair um pouco do eixo mesmo e conhecer a galera, ver o que a galera tá fazendo, tipo, coletivamente, assim, um esquema mais de cooperativa, sabe? Não tão... Em São Paulo a gente tá muito isolado. Parece que a gente tá lá com a bola toda, cheio de lugar pra tocar, mas a gente tá isolado, assim, sabe? As bandas não se falam, não se trocam. E aí a gente vem pro festival e vê que a galera tá unida, fazendo a coisa acontecer por as próprias custas, mas fazendo acontecer, sabe? Fazendo o som independente rolar. E a nossa ideia é entrar nessa, assim, conhecer mais a galera e tá bem. Porque vale a pena, é a saída, tá ligado? É a saída. Valeu, coragem, hein, Brasil. Habilita were so black. Why are children killing themselves? Why did you dirty my name? Mother Murphy, let me be who I really am. Sister of blood, come on and touch me again. Why did you leave me alone? Light one more cigarette. Hurt yourself to see all the choices you left for me. Out of my pain, let me be who I really am. Sister of blood, come on and touch me again. Senhoras e senhores, esse é o Independência ou Marte aqui, a cobertura do nono Festival do Mussul, que aconteceu o último final de semana lá em Londrina. A gente anunciou aí esse bloco, um pouco mais de figuras aí, começando com o Rogério Skylab, com seu humor negro aí, com sua bizarrice ao extremo. O show todo é meio nesse clima, assim, meio um sarcasmo, assim. Meio que... psycho freak. É, ele, assim, ficou meio... né? Mas o público gosta, ficou até o final. O show dele terminou mais 5 horas da manhã. Tinha uma galera lá. Ah, aqui em São Carlos mesmo, ele tem muitos fãs. Ah, o cara merece. Acho que ele é um fanático. Bom, então, depois a gente escutou o Nevilton, né? Entrevistinha com ele também, junto com depois o pessoal do Estrombólica. Legal que teve uma relação legal do Nevilton e Estrombólica. Aí o pessoal intercambiou bastante as ideias legais. Tinha no seu Trilobit, mas na verdade a gente acabou tocando uma... fez uma confusão aqui, acabou tocando Ox Pocos, uma banda que é lá de Londrina também. Aí que acabou de voltar da gringa e tal. Bem legal, esse programa que na verdade foi totalmente também dedicado à cobertura de festivais, né? Fizemos aí um amplo registro, só bootleg 100%. A gente tinha que mudar o nome do programa para programa bootleg, velho. Eu vou parar de botar esse som tosco. Mal gravado. Mal gravado, que ninguém gosta. Cadê a híbrida? Tô com saudades da híbrida. Ah, vamos ligar para alguém agora, de surpresa. Alô, fulano? Daí cai, né? Bom, vamos se despedir, mas vamos rolar mais alguns sons no final? Pode ser? O que você acha? Já que já tá essa várzea, né? Vamos aí. Várzea o quê, velho? A gente começou atrasado. Bom, agradecer a todo mundo aí que se comunicou com a gente. Hoje foi bastante gente aí. Também a gente azucrinou bastante gente no MSN, no Twitter aí. Mas valeu a conexão de todo mundo. Bom, difícil lembrar de muitos nomes, de todos os nomes aí. Mas, bom, obrigado a todo mundo que se comunicou de alguma forma aqui. Semana que vem tem mais, né? Ao vivo também, nesse mesmo esquema. Ah, né? Semana que vem ao vivo, não sei, velho. Ah, eu tô aqui, vou fazer o vídeo. Você faz? Nossa, você é o cara. Aí eu ligo pra você. Isso, legal. Aí eu bato minhas saudades da híbrida falando por ela. Tá. Beleza, então. Bom, vamos finalizar aí mais alguns sons agora com bandas londrinenses, mais bandas londrinenses, né? Aqui pra finalizar o Festival do Mossul. Mais uma vez agradecer aí a receptividade da galera 100% ali. Marcelo D, né? Marcelão Domingues ali. Rapaziada Trilobit, Sassá. Um abraço pro Sassá, um abraço pro Mal. Um abraço pro Gabriel aí. Ruiz. Parceirão, Gabriel Ruiz. E toda a galera aí também que deu uma força de alguma forma. Júlio do Som. Sem ser o Julinho. Bom. É isso daí, galera, valeu, um abraço. Independenciomate.blogspot.com. Lá vai ter o tracklist aí, toda essa bagunça que rolou hoje. Download do programa, play lá também. Dá pra ouvir, dá pra acessar outras coisinhas, links e tal. Fica antenado aí, myspace.com/IndieOrMars também. Twitter, @IndieOrMars. O Orkut tá fora de moda, a gente tem divulga. Mas não, mas é louco, legal, velho, tá bombando nosso. Não, o nosso sim, eu digo Orkut no geral, assim, tá num momento de crise. Bom, vamos de som aí pra finalizar. A gente vai rolar The Brown Vampire Cats, banda aí lendária já de Psychobilly lá de Londrina também. Escuta uma entrevista rapidinho do Marcelo e depois do Drugs, aí banda quebra tudo ali, banda de Londrina, quebra tudo. Um abraço pro Daniel Salsicha também, grande parceiro, figura na conexão. É nóis. Falou, semana que vem tem mais. Começou em 2001 com 12 bandas e hoje já passou mais de 240 bandas pelo festival. Isso é muito legal. É, fomenta a cena independente, cria novos públicos e não deixa a velha indústria falida tomar mais conta do mercado. Fazer um festival sem grana é muito mais difícil do que fazer um festival patrocinado, né, cara? Mas mesmo assim, a gente vestiu a camisa, a galera do Coletivo Alona deu um puta apoio pro festival esse ano. Se não fosse o Coletivo Alona, talvez o festival não acontecesse da forma que aconteceu. Como você disse, ontem choveu, cara, mas a galera ficou até o final, todas as bandas tocaram, né? A galera, o público que a gente esperava compareceu hoje. E eu acho que é isso aí. Porque a cena da cidade está muito rica, está muito forte, tem muitas bandas legais. É lógico que a gente vai estar sempre trazendo, fazendo essa integração, porque é muito importante trazer. Eu acho que as bandas de Londrina cresceram vendo as bandas de fora tocar aqui. Mas eu acho que o The Brown Vampire Cats é uma puta banda que já está começando a circular. Ocus Pocus acabou de voltar da Europa com mais de 20 shows na Alemanha, na Sérvia, na França. Não sei mais onde os caras tocaram, mas ficaram um mês na Europa. Voltaram para fazer o Demossul agora. E ano que vem já estão indo de novo. Trilobit que rolou. Rodou o Brasil inteiro esse ano, né, meu? Tocou em vários festivais, Feira da Música, do Sol, Contato, Varadouro. Varadouro no Acre, cara. Muito legal, essas bandas de Londrina estão começando a dar a cara agora, começar a circular, né, não só no Brasil, como internacionalmente, o caso do Ocus Pocus. As bandas de fora que vieram esse ano, todas são excelentes, é difícil pontuar algumas, assim. Independência! Bom Marte! Já que é assim, homenagear nossa querida e cinzenta Londrina, esburacada Londrina. Mas aqui o negócio funciona. Portanto, a música chama Londrina Evil Town, homenagem à nossa City aí, bichas.